consegue passar mais de 10 minutos sem pegar no telemóvel para interagir nas redes sociais? Já não consegue conviver com pessoas sem ser através de um computador ou de um dispositivo móvel? Quando está na presença de alguém real, fica irritado, começa a ter náuseas, tremores, distúrbios alimentares e alterações de disposição mental. Mais de 15 minutos sem manusear o seu telemóvel ou tablet origina mudanças súbitas de humor e até, em casos mais extremos, convulsões, ataques de pânico, catatonia. Consciência que as redes sociais têm destruído as suas amizades mais longas e mais importantes, que o seu único amigo é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas. Se respondeu sim à maioria destas perguntas, significa que é um verdadeiro dependente das redes sociais e dos dispositivos eletrónicos. Para o ajudar a superar esta angústia de estar desconectado, existe à disposição o PEC Maravilha. Este PEC engloba um conjunto de soluções terapêuticas que o podem ajudar nesta luta para deixar de estar online, tais como pastilhas que paralisam os músculos e assim travam um impulso para o vício, adesivos aplicáveis diretamente sobre a pele cujas dores das queimaduras que provoca são indicadas para garantir a tolerância e da abstinência, supositórios que ao serem absorvidos provocam um ardor tão intenso que impede qualquer vontade de se ligar à internet. Nos casos mais graves podem ser usadas as três soluções em simultâneo. Criamos para si também uma rede antissocial onde não se poderá registar, não poderá conversar com outras pessoas que sofrem do mesmo problema, não poderá desabafar nem ser totalmente sincero sobre o que sente. Após este tratamento, sentir que a sua obsessão e dependência pelos aparelhos eletrónicos continua, ainda tem ao seu alcance o derradeiro PEC de tratamento, o PEC Maravilha Plus. Maravilha! Para os casos extremos, tem à sua disposição recursos como uma arma de eletrochoques que proporciona uma descarga elétrica de alta tensão e baixa corrente, um voucher de internamento num quarto de estabelecimento psiquiátrico, onde poderá conviver num colete de forças com pessoas como você e sentir que não é o único neste mundo. Maravilha! Maravilha! Maravilha! Plus! Por fim, poderá usufruir de relaxantes aparelhos de tratamento, como a pera da angústia, a berlinda, o burro espanhol, a cadeira com pregos ou a maravilhosa cama de estiramento. Sendo instrumentos de tortura, irão com certeza aliviar o seu sofrimento por não estar a teclar, sendo uma alternativa fiável aos excessos ou abusos de redes sociais. Este tem sido o método com melhores resultados nas etapas para cura, visto que até hoje não recebemos nenhuma queixa por parte do paciente. Maravilha! Visite o site www.offline.com e perceba melhor como deixar este hábito repetitivo que o ou a está a destruir. Maravilha! está a dormir e ouve barulho. Alguém está a invadir a sua casa. O que é que faz? Liga para o 112. Tem que esperar uma média de 35 minutos para a polícia responder a uma chamada. Entretanto, enquanto aguarda que alguém lhe responda, o ladrão já o amarrou, aproveitou-se da sua mulher, fumou um cigarro, devorou o resto do jantar que estava no frigorífico, lavou o prato e os talheres em que comeu, fez os trabalhos de casa do seu filho, levou os eletrodomésticos em bom estado e sentou-se a ver o DVD Madagascar 3 comendo o resto das suas pipocas. Não deixe que o pior aconteça. Reaja da maneira mais patriótica, com um sentimento de orgulho, amor e devoção ao seu país e família. É isso mesmo, Nação Munição tem todo o equipamento que precisa para proteger o grupo que vive consigo no lar dos maus de uma sociedade ultraliberal na qual se agravam as desigualdades sociais, a falta de oportunidade, o desemprego ou a falta de educação. Temos espingardas, carabinas, revólveres, caçadeiras, legos, metralhadoras, berlindes, lanchas-chamas portáteis, croques, granadas, napalm doméstico. Temos tudo! Venha à nossa loja e seja já um sócio. Aproveite o nosso desconto. Duas armas legais pelo preço de uma, com uma oferta de um par de crocs também 43. Se ama a sua família, prove-o. Compre armas. Garanta a sua segurança. Ação Munição! Ajuda-o a proteger os seus bens. Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado acidentalmente. Para mais informações, ligue 760-430-848. Já não suporta ver animais a sofrer por causas humanas. Sofre com casos de abandono, agressão, tortura, experiências científicas e industriais, privação de abrigo, de liberdade, de alimentação, de água, de situações em que são mantidos sem condições de higiene e cuidados de saúde. O desagrado e aversão agrava-se ainda mais com as espécies em perigo devido às mudanças climáticas. Gasta uma fortuna em medicamentação para aliviar a sua dor por ver tanta crueldade? Não desespere. O seu transtorno por gostar demasiado de animais selvagens e de companhia poderá diminuir com a nossa iniciativa. Temos um projeto para uma cadeia de hotéis para animais. O primeiro da série já está concluído e é um luxuoso edifício de 5 estrelas, bem situado, com quartos com vista para o oceano, num ambiente de total tranquilidade e em contacto com a natureza. O estabelecimento comercial tem restaurante, cabeleireiro, piscinas interiores e exteriores, incluindo o jacuzzi, atividades de lazer saudáveis, sauna e um ginásio especialmente para animais de estimação. Estes têm direito a frequentar o Mar de Strip, aberto toda a noite, a massagens com velas aromáticas, pedras quentes e tratamento com algas e chocolate. Para as criaturas mais energéticas, temos atividades radicais e alternativas para estimular a adrenalina, como surf, saltos de avião com paraquedas, asa delta, escalada, mergulho ou rapel. Para os animais com hábitos mais eruditos, oferecemos visitas guiadas aos melhores museus, espetáculos de teatro, ballet e ópera ou idas ao cinema. Se for solicitado, cada animal poderá ter um personal trainer humano. Se tem cágados, papagaios, periquitos, cães, gatos, hamsters, ouriços, porquinhos da Índia, coelhos, canários, esquilos ou peixes de aquário e gosta muito deles, aproveite esta oportunidade de lhes dar uns dias de ócio e distração. Se não tem, mas ama os animais, contribua com o seu donativo para apoiar esta iniciativa. O seu apoio monetário poderá ser enquadrável nos benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato e a sua doação pode ser feita por transferência bancária. Vá ao nosso site www.animaisnossosamigos.com ou ligue 900-009-090 e obtenha mais informações sobre os nossos serviços e como se tornar cliente ou patrono. Lembre-se que a compaixão pelos animais está profundamente associada à bondade de caráter. Ponto em que no geral já não suporta pessoas. Quando ainda está com os seus poucos amigos, aparece sempre alguém que é chato. Alguém incapaz de proferir algo interessante e de perceber que ninguém tem paciência para aturar. Oh, your dad is rich, rich, rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Por exemplo, aquele que só sabe falar de si, ou que vem dar lições de moral, tentando convencer-nos que não devemos comer carne, que nos dizem o que devemos fazer, ou que gostam daquilo, ou que são contra as touradas e coitadinhos dos animais. Há sempre alguém que, quando chega, todos ficam em silêncio ou têm subitamente assuntos para tratar com urgência. Alguém conhecido que quando vemos na rua não queremos cumprimentar porque já sabemos que a sua vida é fantástica e perfeita, que ele é o dono da verdade, que ele é melhor que os outros. Sim, esse mesmo. Acabado de chegar ao mercado, apresentamos o produto ideal para si, o Fuck Off Spray. Com apenas uma pulverização, repele de imediato aquela pessoa que não gosta. Clinicamente testado com 100% de eficácia. É fácil e prático de utilizar. Basta apenas apontar o spray à cara do indivíduo, pressionar a embalagem e apenas com duas borrifadelas, a pessoa indesejável ir-se-á embora sem se lembrar porquê. Yeah. já da sua proximidade, gente indesejável, a um preço fantástico. Compre já no nosso site online ou por telefone agora mesmo e receba uma fita Shut Up grátis. Antes por 50€ e só hoje por 49,99€. Não se aborreça mais. Ligue já. Ou visite através do seu computador ou smartphone o nosso site na internet www.fuckoffspray.com. Como os resultados obtidos nunca defraudam as expectativas, não nos responsabilizamos por quaisquer reembolso. (3) 351-854-201-654. Um jornal é uma publicação periódica com informação escrita sobre os acontecimentos. As colunas com artigos são o espaço que sobra das páginas depois da colocação dos anúncios. O novo jornal semanal You Know parece à partida ser um jornal comum com as várias secções habituais deste tipo de imprensa, como a política, a economia, a sociedade, desporto, cultura, colunas de opinião, agendas de eventos, lazer, anúncios, passatempos ou cartoons. Porém, como há cada vez menos leitores de jornais devido à desconfiança do público em relação às notícias, pouca profundidade dos artigos e cada vez menos independência dos média e a liberdade dos jornalistas, o nosso jornal ultrapassa esses problemas e promove a liberdade do leitor. As suas páginas estão em branco. Sim, ouviu bem, o nosso jornal terá apenas os títulos da semana e algumas fotografias para o comprador poder escrever a sua própria história sobre o tema em questão, mesmo sem ter conhecimento sobre o mesmo. Desde que vivemos numa sociedade em que apenas nós sabemos e temos razão e todos os outros são os ignorantes, You Know é a melhor solução para alimentar as suas convicções e vaidade, para construir sem pressões a sua percepção da realidade. Não leia as opiniões dos outros, aja por si mesmo com independência de pensamento, invente tudo o que pode existir ou o que quer que exista. Além disso, as nossas edições incluem palavras cruzadas e sudoku para fazer uma pausa no modo como imagina uma verdade para os acontecimentos referidos nos títulos. Acabe com as dores de cabeça de ler jornais, com fake news escritas por pessoas que não conhecem o seu ponto de vista, e compre o papel do nosso jornal nos quiosques ou assine-o por apenas €7,99 por mês. Pode ainda receber You Know versão PDF por 3,99€ mensais ou 1,5€ por semana, a qual, para além dos títulos, inclui um ficheiro com imagens. Não perca esta oportunidade de ser um leitor criativo. A razão está do seu lado. sair com os seus amigos, está farto de estar confinado em casa. A Covid-19 impede-o de se divertir, já não aguenta mais esperar pelos festivais de verão. Use máscaras, viseiras, a lavagem de mãos, as soluções de base alcoólica, os ventiladores e o distanciamento social. Vai ficar tudo bem. Venha celebrar o fim do mundo. Este vai ser um glorioso evento evocativo de todas as calamidades. Uma grande festa popular em homenagem aos desastres ecológicos e a todas as epidemias que atingiram a humanidade. Ah. Yep, ring a ling ling, I hear wedding bells. No dia 16 de novembro, às 21h35, venha ao Terreiro do Paço, em Lisboa. Assista a um espetáculo memorável, com envolvência de luz e muitos efeitos visuais, que exalta todos os danos e prejuízos causados pela natureza e pela humanidade. Na altura deste divertimento público, teremos o prazer de receber uma banda filarmónica de militantes da organização ecologista Pelo Sonho Vamos Defender a Vida, que, em desfile de Belém até ao palco, irá, através da música de instrumentos de sopro, mostrar como devemos preservar todas as formas de vida presentes no nosso planeta, incluindo as partículas virais, mesmo as infecciosas. Depois, para enaltecer o tema da catástrofe, um magnífico e exclusivo concerto sinfónico intitulado O Vírus Que Te Dei, acompanhado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa e convidados especiais como Toy, Ana Malhoa, José Cabra, Ana Leal, fadistas e alguns cantores de expressão rap e hip-hop, que no final entoará uma canção em coro. Será um momento muito positivo e contagiante para todos. Daddy, can I go to the hop? Say what? Daddy, can I go to the hop? Say what, girl? Daddy, can I go to the hop? What do you mean, can you go to the hop? You better go and wrestle with that mop. The floors need scrubbing and the dishes ain't clean. Go in the kitchen and you'll see what I mean. Apresentado por Cristina Ferreira e Fernando Rocha, e com um fogo de artifício final sobre o Tejo, este será o cataclismo mais esperado do ano. Vai ficar sem respiração. Ao seu bilhete. Para mais informações, fique atento ao nosso site www.covid19.concerto2020.pt.com. À entrada deste concerto vão estar à venda t-shirts, sweatshirts e havaianas com imagens ousadas dos espigões que distinguem os coronavírus a ligarem-se às células que são infectadas e o número de telefone do Serviço Nacional de Saúde, SNS 24-808-2424-24.